mais um no 70, no solo ao 51, ao livrar à direita, táxi na Alfa e chame antes da Juliette. Na Alfa, fala em São Juliette, 3 no 70. Gol no 606, na escuta para a Copa. Na sua escuta, gol 606. Gol no 606, está autorizado para Campina Grande, nível de voo 390, pela APA Zulu 10. Decola da cabeceira 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Zipar. O transponder é 5512. O controle opera em 120.8, Coteja. Autorizado Campina Grande, nível 390, via Perzulu 10, decola da curva 10, primeira curva esquerda, na saída Puca, Zipar. Transponder 5512 e o controle 120.8. Vou no 606. No gol no 606, correto o cotejamento, chame para o acionamento no 05. Chamará. Da Juliette, o 896. O 896, observa a aeronave da companhia no setor, iniciando o táxi em instantes. Ingresse com cautela via Juliette para o portão 4. Avisar o colega, só que ele iniciar a gente vai no 4. Da Juliette, o gol no 896. Correto, boa noite, até já, o 896. Daqui a pouquinho, 896. Até 3170, vai ingressar via Juliette para o portão 06, seguindo o gol. Positivo, Juliette para o 06, seguindo o gol, o TAN 3170. Zona 7-4, pronto para o táxi, 1-49 a bordo, Recife, 2 horas de autonomia. Está autorizado o táxi, à direita, chama no ponto de espera para a decolagem, o altímetro 1020, o gol no 714. É, já vai pegar a direita, chama pronto no ponto de espera, o gol no 714. Jet 6746, sintonizando curva, desvia à direita devido à formação. 6746, reporte estabilizado. Vai reportar estabilizado, 6746. Vento 1,60 graus com 5 nós. A linha decola da 10, igual 1,714. Objeto 6746, estabilizado o localizador. 6746, completo presença, chega torre 118-6. Torre 118-6, objeto 6746. Salvador, boa noite, Webjet 6746, estabilizando o localizador. Web 6746, muito boa noite, avistado, cheque o trem, o altímetro no 019 agora, que negar, perdão, o vento 170 graus com 5 nós, livre pouso na 10. Livre pouso, confia pista seca para o Web 6746. Afirmativo, pista seca, não chove sobre o campo, ok? Ok, 1019 ajuste, livre pouso, Web 6746. O Gol no 714 decolou 57, o controle em 120, decima 8, tenha uma boa noite. 208, obrigado, boa noite. Olha, Gol 1794, bom dia, passa 2100 na sua escuta. Gol 1794, contato radar na decolagem, subata nível de voo 230, saída PUCA. Vindo para 230 na PUCA, o Gol 1794. Deck acionamento 35307, canal Figueiredo 1. Gol no 7-4, vai direto Aracaju. Aracaju no 7-4. Web 6746 no solo ao 00, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette, portão 1010. Alfa, Juliette, portão 1010, Web 6746. Gol no 606, portão 5, continua a estacionamento. O no 606 está. Aguarde o Webjet que vai passar a sua cauda, após estar autorizado o pushback e acionamento. O altímetro 1019, chama para o táxi. 19, reportando o táxi. táxi 35317 está com 74 a bordo, 4 horas e 10 alternando São Luís. 4, 4 e 10, São Luís, está livre o táxi, à direita, o QNH-1019, chame para a decolagem, 5317. E livre a Índia à direita, 1019 chamará para a decolagem, 5317. No 4, Chile Centro Recife, frequência 125, decimal 45, alternando 126, decimal 85. 2545, 2285, bom dia. Espera da 0 3 5 3 1 7. 3 5 3 1 7, autorizado ali a decolada 1-0, vento é 1-80 graus com meia dúzia de nós. Autorizado alinhar e decolar 5 3 1 7. P5317 decolou 05, controle 120, decimal 8, boa noite. 208, boa noite. Controle Salvador, 35344. 5317, desculpe, 5317, Saramomo. 5317, contato radar decolagem, suba até nível de voo 380, sai da Momo. 380, Momo, 5317. Possibilidade de voar direto prova? Possibilidade de voar direto Momo, aguarde coordenação com o centro. Guardando, 5317. 5317, direto Trova, restrito pelo centro, até nível de voo 340. Trova 340, grato. Torre, eu vou 1606 para o táxi, PLD 72, com 4 horas e 40, altero na Fortaleza. 72, 4h40 em Fortaleza, tá livre o táxi, a sua, o perdão, via Índia e Alfa até o ponto de esperada 10, chame para a decolagem, o 1606. Via Índia e Alfa, estará pronto, 1606. Pronto, eu vou 1606. 1606, está autorizado a linha decolada 10, o vento é de 1,60 graus com 8 nós. A linha decolada, pista 10, vou 1606. Ficando 1606. Corre Salvador, bom dia, 1994, o estacionamento. 994, bom dia, autorizado acionamento, chama para o táxi, o altímetro 1019. Para o táxi, 1019, obrigado, 994. Tip 5317, chame centro Recife. Frequência 125.45, alternando 126.85. Fala 2645, 126.85, centro Recife, uma ótima noite, boa semana. Você também. Decolou ao Zuno 1, controle em 120.8, tenha uma boa noite. 208, uma ótima noite. Salvador, boa noite, eu vou no 606, decola poucas e passa. 1606. 306, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 390, sai da PUCA. 390 PUCA, rolo 606. Gol 896, bom dia. Copia o 370 para João Pessoa. Copia. Ok, gol no 896, autorizado para João Pessoa, nível de voo 370, pela Aper Whisky 58, até Recife, após direto para o destino. Decolada 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é o 5510 e o controle em 120.8. Cotejo. Está autorizado João Pessoa no 370, Upper Whisky 58 Recife, depois vou direto. Sai Puca Caju, 10 esquerda, 5510, 208 ao controle do gol no 896. Correto, no 896, chame para o acionamento. Preparamos. Tomaremos quando pronto no 896 gol, certo? Uno 606, chame centro Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. Aqui é o 606 Recife, agora 125.45, 126.85, um bom trabalho. Você também. Perdão, tá livre à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Direita, chamará no ponto de espera. Salvador, Golan 994, próximo ao ponto de espera. Tá 190, pronto. 1994, está autorizado a linha de decolada 10, vento é 150 graus, uma dezena de nós. Aqui é Ninho, decola 10, Golan 994. Iniciando 990, Golan 994. Gente, Golan 994 autorizado. Quatro decolou os 20, controle em 120.8, boa noite. 208, muito boa noite, bom trabalho, boa nova na frente. Salvador, muito boa noite, Golan 994, decola. 1994, contato radar decolagem, suba até nível de voo 350, sai da PUC. 350, perfil da PUC, Golan 994.